Society, Lay All Your Love on Me. Pouca gente sabe que essa música é do ABBA, tá? De 1981. Não fez parte, assim, dos top charts, né? Das rádios, das revistas, né? Mas é fantástica. E feita pelo Justin Strauss, um camarada que produziu muita coisa, que tá no rótulo de muita gente fera. Também tivemos aí JK, You Make Me Feel Good, Wes Alani, Wakefield, Saturday Night, hoje, né? Today. Winnie Houston e Dennis Christopher, It's Not Right, But It's Okay. E Azul Situation, e começamos o programa de hoje com The Human League, Her Like Will. Se eu fosse você, sairia daí de jeito nenhum, meu amigo. Tem o segundo bloco pra rolar. Você está ouvindo Flash House. Segundo alguns pesquisadores, este é o som de algumas estrelas. Segundo a Rio Sul Rádio, este é o som de algumas estrelas. Você give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya. I'd jump in front of a train for ya. You know I'd do anything for ya. The sky falls when it crumbles. We will stand tall and face it all together. Let the sky falls when it crumbles. We will stand tall and face it all together at skyfall. Sul Rádio. Sul Rádio. 6:40. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim Informática. Conserto de computadores e notebooks. Formatações, instalações e sistemas. Backup de dados. Construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98 148 1193. voltamos a apresentar Flash House. Iniciando o segundo bloco do Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. Mas você pode conferir também através do podcast, né? O programa, depois de executado, vai para uma plataforma e você pode acessar através do Spotify, do iTunes, das principais plataformas de podcast, né? Você pode também conferir no endereço podcast.riosurradio.com ou riosurradio.com/podcast. O segundo bloco do programa de hoje vai começar com Donna Lewis, I Love You Always Forever. Teremos Tony Braxton, Eurythmics, Man at Work, Roxette, LA Style. Se eu fosse você, não sairia daí de jeito nenhum. I'm not afraid to die.

Two left feet, and I wonder if you'd like.